chaves com humildade. Tô longe desse limite, me chaves com humildade. Tô longe desse limite, me chaves com humildade. Tô longe do limite, me chame com humildade. Me chame Scooby Migate, tô longe desse limite. Me chame Scooby Migate, tô longe desse limite. Ei, ei, ei, ei, ei, longe desse limite. Ei, ei, ei, ei, ei, longe desse limite. Me chame Scooby Migate, tô longe desse limite. Me chame Scooby Migate, tô longe desse limite. Ei, ei, ei, ei, ei, longe desse limite. Ei, ei, ei, ei, ei, longe desse limite. Tô na avenida rasgando as ruas, o mundo me deve. Já que a vida pode ser crua, não pegue leve. Tô a nível dos deuses, só observando eles. Já não sei quantas vezes tentei me aproximar. Forte fico entre os meses, rico jovem sem carteira de motorista. Forte fico a metade dos mitos, ser lenda não, minha história é viva. Preto inimigo do estado, mas procurado cabelo prata. As marcas me vê pelo centro, tô centrado em busca da arca. Eu quero que é meu, eu quero que é meu. Os avós roubaram meu povo, então eu quero que é meu. Manto a Katizuki, a quebra diz que quer golfe preto. Quando eu digo que vivo disso, os cara põem defeito. Casa própria eu quero, várias e várias e várias, longe do game. Uma em cada estado BR, tô numa ilha contando iene. Tô gastando em lame, quem treina com mestre come. Não sabe o gosto que tem, cair fora do tatame. Me chame Scooby Migate, tô longe desse limite. Me chame Scooby Migate, tô longe desse limite. Ei, ei, ei, ei, ei, longe desse limite. Ei, ei, ei, ei, ei, longe desse limite. Me chame Scooby Migate, tô longe desse limite. Me chame Scooby Migate, tô longe desse limite. Ei, ei, ei, ei, ei, longe desse limite. Ei, ei, ei, ei, ei, longe desse limite.